Rádio ao vivo. Rádio ao vivo. Na Jovem Pan, tudo o que acontece na noite brasileira. h 37, esse é o Rádio ao Vivo, dia 9 de janeiro de 2010, sabadão. E vamos falar de Charles Darwin, Fritz Miller, o amigo brasileiro de Charles Darwin. De forma bem simplista, essa poderia ser a descrição do naturalista Fritz Miller, um alemão radicado no Brasil, na época em que o evolucionismo ainda não se havia se estabelecido, trocava cartas com o grande naturalista britânico Charles Darwin, autor da Origem das Espécies, a obra que revolucionou a biologia moderna. Aliás, não foram apenas correspondências, Miller comprovou de fato a teoria evolucionária por meio de estudo de crustáceos. Pouco conhecido do público, o alemão brasileiro teve inclusive o nome citado em edições posteriores do Origem das Espécies e ganhou de Darwin o carinhoso apelido de Príncipe dos Observadores da Natureza. E vamos saber mais, então, sobre essa história fascinante de Fritz Miller, com o médico, biólogo e grande estudioso de Miller, Luiz Roberto Fontes, que está aqui nos estúdios da Jovem Pan. Luiz, boa noite, tudo bem? Boa noite, Fred Júnior. É uma satisfação estar aqui, né, junto de você e dos seus ouvintes. Então, eu quero que você fale um pouquinho mais do Fritz Miller, exatamente por que o estudo, você que é biólogo e médico, por que esse estudo do Fritz Miller, o que te chamou a atenção da história de um alemão brasileiro, né, como todos falam, que é pouco divulgado aqui no país, sobre a sua relação com Charles Darwin? Pois não. Eu já conhecia Fritz Miller como biólogo, porque Fritz Miller estudou cupim. E cupim é um dos meus objetos de estudo. Eu já sempre trabalhei com cupim, né? Sempre fiz pesquisa científica com cupim. E Fritz Miller, em 1873, portanto, há bastante tempo, né, produziu 4 grandes trabalhos sobre cupim. Então eu já o conhecia, mas não de uma maneira profunda. Em 1997 foi lançado um livro escrito por um médico, Dr. César Zilek, lá de Blumenau, um estudo sobre Fritz Miller chamado A Intimidade da Correspondência entre Fritz Miller e Charles Darwin. Eu, no ano de 1998, estive na Bienal do Livro em São Paulo e me deparei com esse livro. Achei muito interessante porque a capa desse livro apresentava, entre outras figuras, alguns cupins também. E esses me chamaram, né, na hora. Eu falei, o que é isto? De onde vêm esses cupins que eu não conheço? Né? Essas figuras diferentes, coloridas, né? E Fritz Miller, né? O que está fazendo aqui? Né? Aí eu fui atrás, comprei esse livro, fui em busca de uma explicação para aquelas figuras, que depois eu descobri que era uma prancha que Fritz Miller fez para dar uma palestra aos colonos lá em Blumenau, isso na década de 1870. Né? Século XIX, né? Para falar sobre cupins, e essa prancha se preservou, né? E o Zilek então aproveitou como uma das figuras da capa do livro. Eu comprei mais pelos cupins, né? Mas como não podia deixar de ser, esse é um livro magnífico, fantástico, muito interessante, né? Acabei me apaixonando mesmo pela história de Fritz Miller e sua relação mais profunda com Charles Darwin e com a ciência brasileira e a ciência mundial. E antes de a gente aprofundar nossa conversa exatamente sobre o Fritz Miller, só para o nosso ouvinte, né, a teoria da origem das espécies. Você pode explicar, como um biólogo, claro, para o ouvinte da Jovem Pan, esse estudo do Charles Darwin, que foi comprovado depois? Então, Fritz Miller chegou ao Brasil em 1852, portanto, bem antes de Charles Darwin publicar o seu livro clássico, né, Origem das Espécies. Esse livro apareceu em 1859, né, é uma obra que defende a evolução das espécies, né, por meio da luta pela vida, né? Até então se considerava que as espécies eram feitas de uma maneira fixa, elas não mudavam, que não havia nenhuma disputa entre elas, porque havia um grande equilíbrio, né, entre os vários organismos viventes. E Darwin mostrou que as coisas não eram bem assim. Em verdade, as espécies disputam com muita força, né? Algumas acabam perdendo nessa disputa e elas podem, com o tempo, vir a mudar. Um tempo muito longo, evidentemente. Às vezes milhares ou muitos milhões de anos. Mas, enfim, essa luta existe. Ele publicou seu livro em 1859. Nessa época, Fritz Miller, que já estava no Brasil desde 1852... Ele estava passando 11 anos de sua vida em desterro, a atual Florianópolis. Lá ele era professor do Liceu Provincial. Né? Então ele dava aula de ciências, né? De matemática, de química, né? Para alguns alunos. Né? Esse liceu havia ficado fechado durante alguns anos, porque ele era um liceu de padres jesuítas. Houve uma epidemia, provavelmente de varíola, os professores quase todos morreram, então a escola fechou, né? Para que fosse reaberta, professores foram contratados, entre eles Fritz Miller. Quando foi no ano de 1860, o livro de Darwin foi traduzido para o alemão. Em 1861, portanto, dois anos depois, Fritz Miller recebeu uma remessa de livros, entre eles estava esse livro traduzido para o alemão. Né? Ele leu, se encantou com aquela ideia, né? Com aquelas histórias todas, né? E resolveu estudar então os crustáceos lá da praia, né? Em Santa Catarina. Falou, puxa, eu preciso comprovar, né? Eu vou testar se essa teoria é válida ou não. Né? E ele então, como um grande cientista que já era, já tinha 36 trabalhos publicados, resolveu fazer o seu estudo, né? E com um senso crítico muito agudo. Ou ele apoiaria Darwin, ou ele iria se contrapor às ideias de Darwin. No final, ele fez os seus estudos, né? Concluiu que realmente, dentro de tudo aquilo que ele pôde estudar, os crustáceos realmente confirmavam as ideias de Darwin. Então, ele publicou esses estudos em 1864, na Alemanha, sob a forma de um livro chamado Für Darwin, ou Para Darwin. Né? É uma oferta que ele fez a Darwin, né? Pela beleza que ele achou que havia nas teorias, né? Lançadas por Charles Darwin. E foi assim que ele consolidou, auxiliou Darwin a consolidar a sua teoria. Ou seja, meio que na parte da teoria também, foi o primeiro contato entre os dois, né? Esse livro ele foi lançado na Alemanha, evidentemente alguém comprou e mandou um exemplar para Darwin, não foi Fritz Müller que enviou a Darwin, né? Darwin nessa época tinha amigos pelo mundo todo, e nessa época, em 1864, ele estava doente, estava de cama. Então a esposa de Darwin leu para ele, foi traduzindo o livro ao longo de vários meses. Darwin se encantou com o livro, achou interessantíssimo e rapidamente escreveu para Fritz Müller. Então, em 1865, Fritz Miller recebeu uma carta de Charles Darwin, depois recebeu alguns artigos publicados por Darwin também, né? E aí eles iniciaram toda uma longa correspondência que correu ao longo de 17 anos até o final da vida de Darwin. E por que você acredita, Luiz, que a história do Fritz Miller não é tão divulgada aqui no Brasil? Pois é, a gente vive uma fase em que ainda pouco se valoriza a história da nossa ciência, né? E principalmente da nossa biologia, né? Em verdade, nós temos já uma história belíssima da ciência para ser contada, para ser divulgada. Mas veja, Fritz Miller, primeiro, ele era um imigrante alemão, né? Vivia numa região erma, né? Blumenau, naquela época, era uma vila, um vilarejo. Totalmente diferente do que é hoje, é óbvio. Muito diferente do que é hoje, né? Não era um local nem um pouco turístico, muito pelo contrário, né? E essa história toda se passou em meados do século XIX, e acabou se perdendo, acabou sendo esquecida, omitida, né? Eu mesmo, quando fiz o meu curso de biologia, não ouvi uma vez sequer a história de Fritz Miller, né? Só vinha conhecê-lo porque trabalhava com cupim e Fritz Miller também estudou cupim. E foi aí que te chamou a atenção? Foi aí que me despertou para esse campo. E quando você teve esse contato e descobriu toda essa ligação que tem Fritz Miller com Darwin, o que você pensou a respeito quando você percebeu toda essa ligação? De início eu fiquei profundamente surpreso, porque para mim era uma novidade. Eu achava que, mas como é que pode? Será que Darwin tinha um amigo aqui no Brasil, dessa maneira como o livro do Zilig falava? No século XIX, né? Em pleno século XIX, né? Aí eu fui estudar, fui entender como é que corriam as coisas, né? E claro, era uma época em que não havia correio eletrônico, não havia telefone, não havia nada, né? As correspondências, ali, as cartas, né, eram enviadas de navio, imagina, né? Ia em lombo de burro, em barco, para depois pegar um navio, ir para a Europa, retornar. Então, cada carta levava aí de 1 a 2 meses para ir e mais a resposta, né? Mais um mês ou tanto aí para voltar, né? Mas, enfim, eles trocaram uma grande correspondência, né? Pelo menos 58 cartas de Fritz Miller a Darwin são conhecidas, foram preservadas. Onde estão essas cartas? Elas estão espalhadas, a maioria das cartas que ele enviou a Darwin, elas estão na coleção de Darwin, lá em Londres. Legal. Elas estão preservadas lá. Aquelas de Darwin a Fritz Miller, elas estão espalhadas pela Alemanha. Ah, isso é muito, infelizmente, nós não temos aqui os originais dessas cartas, não. Incrível, né? Existem documentos sobre Fritz Miller no Museu Nacional do Rio de Janeiro, porque ele foi funcionário do Museu Nacional também durante 15 anos. Então, alguns documentos ainda se preservaram, manuscritos. Então, aí você foi ver um pouco mais sobre Fritz Miller, descobriu essa relação com Charles Darwin, ficou surpreso. E aí, como que começou? A partir daí, já mostrou o seu interesse para o estudo sobre Fritz Miller, sobre essas correspondências. Como que funcionou? A partir daí, eu descobri, né? Porque eu nunca havia me interessado especificamente por Charles Darwin, né? Não era o meu objeto de estudo, né? Mas eu, claro, fiquei sabendo que o ano de 2009 seria um ano particularmente importante para Charles Darwin, porque é chamado ano de Darwin, né? E da teoria da evolução no mundo, né? O mundo inteiro comemora Charles Darwin, a teoria da evolução, e o Brasil estava também empenhado aí nessas comemorações, né? E ninguém falava em Fritz Miller. E eu fiquei um pouco surpreso de ver, poxa vida, mas justamente aquele que auxiliou, né, Charles Darwin, foi o amigo que ele teve aqui no Brasil, foi o primeiro a lançar um livro em apoio a Darwin, né, logo 5 anos após a publicação do livro original de Darwin, né, logo em 1864. Né, e nós aqui estamos perdendo, né, todo esse conjunto de fatos interessantíssimos ligados à história da nossa ciência. Né? Então resolvi trabalhar em prol dessa causa, né? De situar Fritz Miller como dentro desse conjunto de comemorações do ano de Darwin, pelo menos aqui em nosso país. E onde você começou a pesquisar, saber um pouco mais do Fritz Miller? Aí eu viajei a Blumenau, visitei o arquivo histórico em Blumenau. Foi a primeira coisa que você fez? Foi a minha primeira providência foi adquirir alguma bibliografia. Comprei os livros que havia, aqueles que eu consegui. Tinha muito? Não, pouquíssimos livros, né? Em português algum? Em português existem os livros do César Zillig, esse médico de Blumenau. Escreveu 3 livros belíssimos, excelentes, né? Mas pouquíssimo conhecidos também. Existe um livro publicado por um jornalista carioca, o Moacir Werneck de Castro, chamado O Sábio e a Floresta. Né? Que fala exatamente sobre a relação de Fritz Miller com a região tropical em que ele viveu, né? Também é um livro que já estava esgotado, depois esse livro acabou sendo editado em segunda edição, porque eu também tomei essa providência, consegui essa segunda edição. Procurei contato com o Zillig, foi um pouco difícil chegar até ele, mas depois de algumas peripécias, algumas tentativas, finalmente consegui telefonar, né? Fui muito bem recebido, aí resolvi viajar para Blumenau, né? Onde acabei conhecendo pessoalmente o Zillig, visitei o atual museu, né, que está instalado na antiga casa de Fritz Miller, o Museu de Ecologia Fritz Miller, o Arquivo Histórico. Aí consegui mais documentação, mais informações e comecei a trabalhar e finalmente comecei a escrever alguma coisinha, né, sobre a forma de artigos científicos, fazendo a divulgação de Fritz Miller no Brasil. E na Alemanha algum contato você teve, Luiz? Não. Na Alemanha ainda nada. Tive contato esporádico, consegui algum apoio, né? Mas assim, através de correspondência, para checar se o livro original de Fritz Miller estaria no Brasil, se havia retornado lá para a Alemanha. No final, esse livro está aqui no Brasil, está preservado lá em Blumenau, o livro original, né, que ele leu em alemão, A Teoria de Darwin. Esse livro ainda existe, está assinado, né, tem o nome dele, assinado inclusive. Né? E depois eu viajei ao Rio de Janeiro também para conhecer alguma documentação a mais. O que você pôde saber mais do Fritz Miller em relação à documentação no Rio de Janeiro? Eles têm alguns documentos, não é muita coisa, são alguns textos, algumas cartas, fragmentos, né? Mas é pouca coisa o que se preservou, o que existe ainda. Ou seja, pelo que ele fez, pela história dele, muita pouca coisa restou de documentos. De documentação, em nosso país, infelizmente, é pouco, né? Muita coisa foi levada embora, foi levada para a Alemanha, né? O sobrinho de Fritz Miller, né, também cientista, né, estudioso de fungos, ele esteve no Brasil enquanto o tio ainda era vivo, né? Ele se deu conta da importância de Fritz Miller para a ciência mundial e levou muita documentação, levou embora e depois ele acabou publicando, né, toda a obra de Fritz Miller entre 1915 e 1921, ou seja, em plena Primeira Guerra Mundial, né? E com alguém da família do Fritz Miller, algum contato, Luiz? Você tentou, por exemplo, teve a... Conheci agora, em outubro, né, 2 pessoas que estiveram... 3. Né? Um é professor lá na Universidade Federal de Santa Catarina, né? Não é um herdeiro, não é um parente direto, mas é um herdeiro do irmão de Fritz Miller, que veio com ele ao Brasil. Eles vieram em 2 irmãos, né? Os 2 com as respectivas esposas. E esse professor também é um dos herdeiros, né? Um dos descendentes de Fritz Miller, né? Então tenho esse contato científico também. E você sabe por que o Fritz Miller escolheu o Brasil? Ele, na época em que ele decidiu sair da Alemanha, ele conta nas suas cartas que ele pensou muito em ir para o Chile também. Ele queria uma região que fosse um pouco mais fria. Ele pensou um pouquinho nos Estados Unidos, mas ele desistiu porque ele achava que indo para lá os imigrantes buscavam muito ganho em dinheiro, ganho econômico, e ele queria um ambiente para ele viver em paz, né? Um ambiente que fosse mais tropical, onde tivesse fauna, flora para ele estudar. Então ele ficou em dúvida entre o Chile e o Brasil. Como o Blumenau ele já conhecia, o Blumenau veio para o Brasil, para Santa Catarina, ele acabou aceitando o convite de Blumenau e se instalou na colônia fundada pelo Dr. Blumenau. Nós já falamos aqui das trocas de correspondências entre o Darwin, Charles Darwin, que é britânico, e o Fritz Miller, que é um alemão que morava no Brasil. O que mais detalhes você tem sobre essas cartas? O que eles conversavam? Ah, eles conversavam de tudo, né? Na verdade, eram cartas de início mais formais, evidentemente. Depois a gente percebe assim, que elas se tornam cartas mais relaxadas, né? Darwin até chamou Fritz Miller de o príncipe dos observadores, né? E Darwin tinha uma característica muito curiosa, né? Quando ele confiava em uma pessoa, e não era em todo mundo que ele confiava, ele pedia para a pessoa fazer pesquisas para ele. Ele pedia, ó, observa para mim, né, como é que são, quando chove, como é que a folha da árvore tal, da planta tal, como é que ela fica? Ela fica virada para cima, para baixo, ela se dobra, né? Então ele encomendava muitas dessas pesquisas ao Fritz Miller. Ou seja, virou um parceiro. Virou um parceiro mesmo de pesquisa, né? Não só somente sobre plantas, ele pediu a Fritz Miller para dissecar uma craca, né? Porque Fritz Miller dissecava muito bem os animais, né? Então ele pediu, puxa, ó, tem uma estrutura, uma glândula aí que eu não consigo enxergar. Será que o senhor pode tentar fazer esse estudo por mim? E Fritz Miller ia lá e fazia. Ou seja, mais, né? Um motivo para a troca de correspondências. Mais um motivo para a troca de correspondências. Né? E Fritz Miller adorava fazer isso e fez não somente com Darwin, fazia com outros pesquisadores também que pediam a ele para checar informações. Né? E ele enviava essas informações que acabavam depois sendo publicadas. Então, Darwin, quando publicou a sexta edição do seu livro clássico, do Origem das Espécies, citou Fritz Miller muitas vezes, né? Pelo menos em 12 segmentos Fritz Miller foi citado. E em todas as publicações que Darwin fez, né, a partir de então, ele sempre citou o Fritz Miller, porque Fritz Miller sempre foi um grande colaborador dele. Poxa, muito legal. E ainda sobre essa troca de correspondências, o que mais chamou a atenção nesses pedidos de Darwin a Fritz Miller que te chamou mais atenção, que você achou super interessante esses pedidos? Tem algum em especial? Ah, tem um que ele fala assim, será que o senhor pode observar? Essa história das folhas é muito interessante, porque Fritz Miller responde para ele assim, olha, faz umas 5 horas que está chovendo, já era noite, eu acabei de voltar do meu jardim, né, e fui ver que as folhas estão em tal posição, assim, assim, assado. Quer dizer, ele devia estar encharcado, molhado, né, no meio da noite, no frio, né? Enfrentou todo aquele temporal, foi lá de vela, sei lá, protegendo, né? Mas foi fazer aquela observação que Darwin solicitou, né? E no seu trabalho, Luiz, o que você faz a respeito de Fritz Miller? Qual que é o mote em relação ao trabalho do Fritz Miller? São as cartas? São outras teorias também? Não, o meu estudo é um estudo mais voltado para a obra de Fritz Miller e para situar Fritz Miller dentro do contexto da história da ciência brasileira. A gente pode dizer que o seu estudo é o mais completo sobre Fritz Miller? Eu acho que cada um dos poucos pesquisadores no Brasil que trabalha com Fritz Miller estuda uma faceta. Então, quem estuda muito bem as cartas, a correspondência de Fritz Miller, é o César Zillig, lá em Blumenau. Né? Eu tenho me dedicado mais à obra, que afinal eu tenho a formação de biólogo também, certo, além de médico. Né? Então eu tenho esse interesse de resgatar a obra. Por exemplo, né, um dos últimos estudos publicados é um levantamento completo das amostras botânicas de Fritz Miller que ainda existem nos herbários brasileiros. E só encontrei em 2 herbários lá no Rio de Janeiro. Então são 158 amostras de plantas que se preservaram. E onde está no Rio de Janeiro? Elas estão no Museu Nacional do Rio de Janeiro e algumas amostras no Jardim Botânico também do Rio de Janeiro. E foi difícil você encontrar ou isso pelo menos... Foi difícil. Foi fácil de encontrar, não. Algumas eu só consegui a ficha, porque eles estavam reorganizando o herbário, né? Então eu não via todas as amostras, vi algumas poucas amostras. Em quanto tempo mais ou menos de pesquisa para encontrar no Jardim Botânico? Ah, aí a gente, eu tenho os meus contatos lá no pessoal, colaboradores ali no Rio de Janeiro, né? Então eles fizeram os contatos prévios, estudaram também, né? Depois eu viajei para lá, fiz uma palestra sobre Fritz Müller, aí nós fizemos uma visita ao herbário do museu, né? Quer dizer, é assim que a gente trabalha, né? A gente tem que ir atrás, tem que ir caçando a informação, né? Ou seja, é como se fosse um trabalho de investigação também, é um também, trabalho, né, de investigação. Ainda existem coleções, né, que eu não consegui acesso lá no próprio Museu Nacional, porque às vezes a gente faz a visita, a pessoa está viajando, está fora, eu tenho que aproveitar os momentos de folga também para fazer essas visitas. E, né, até muito se diz que a gente às vezes não preserva a nossa memória, né? Realmente é complicado, Luiz, para encontrar coisas? É complicado, é difícil, sim. Não é uma coisa fácil, não. Agora, eu posso dizer que lá em Blumenau fui muitíssimo bem recebido, tive todo o apoio, todas as facilidades para estudar. Consegui publicar o livro de Fritz Müller, o Für Darwin, traduzido, né, para o português. Você, né, fez a tradução? Eu e o professor Stefano Hagen, da USP, né, nós trabalhamos nessa tradução durante um ano e meio, fazendo a tradução a partir do livro original de 1864. Aqui no país, nós tínhamos duas traduções, feitas a partir da edição inglesa. Ah, essa é outra história interessante, ah, também, legal, que eu estou esquecendo de contar, né? E, bom, primeiro, nós trabalhamos um ano e meio, conseguimos fazer a tradução a partir da edição alemã, né? Com isso, nós corrigimos alguns errinhos que existem nessa tradução inglesa também. Publicamos agora, saiu lá, publicado pela Universidade Federal de Santa Catarina, no dia 22 de outubro. Eles fizeram lá uma série de homenagens, a universidade concedeu o título de doutor honoris causa, né, pós-morte, a Fritz Müller, publicou o livro, fez uma mesa redonda, mas foi um dia de grandes homenagens, né? E o livro saiu dentro desse conjunto também. Agora eu queria contar um pouquinho sobre essa edição inglesa, né, que foi publicada em 1869. Charles Darwin, quando recebeu o livro em alemão, ele se encantou com aquelas ideias, mas como ele não lia alemão, né, ele pediu permissão a Fritz Müller e encomendou, né, uma tradução desse livro para o inglês, né? Ele achou tão interessante aquilo que ele pediu permissão a Fritz Müller para publicar aquela edição, né, sob a forma de um livro em inglês. E esse livro, então, é a segunda edição do livro, né, que recebeu alguns acréscimos de Fritz Müller, algumas correções, e saiu publicado em 1869, portanto, 5 anos após a primeira edição. Então, no mundo existem duas edições, a original de 1864 em alemão, e a segunda, chamada, que aí ele mudou o nome, né? Acho que ele achou muito incômodo ter um livro chamado Para Darwin. Falou, não, esse é Fatos e Argumentos a Favor de Darwin. Ah, tá. Saiu com esse título. E o livro que é lançado aqui no Brasil é sobre o livro em alemão. É o livro em alemão com todos os acréscimos da segunda edição. E tem muita diferença, Luiz? Acho que coube a diferença de tradução ou é a diferença de pesquisa? Existem alguns erros de tradução na edição inglesa, né, que ficaram incorporados a essa edição inglesa e que foram incorporados também na edição, nas duas traduções brasileiras de 1908 e 1990, né, e que foram corrigidos agora com essa última edição. Nós estamos aqui no Rádio ao Vivo, são 23 horas, conversando com o biólogo e médico Luiz Roberto Fontes. Já já a gente vai falar um pouco mais de Fritz Müller, que tinha uma correspondência, trocava cartas com Charles Darwin aqui no Rádio ao Vivo, na Jovem Pan. Informação, serviço, cultura e entrevistas. Rádio ao Vivo. Quatro aqui no Rádio ao Vivo, nós estamos com o Luiz Roberto Fontes, que é médico e biólogo, conhecendo um pouco mais, né? Conhecendo bem a história do Fritz Müller, que todo mundo chamava na forma mais simplista o amigo brasileiro de Charles Darwin. Luiz, você estava mostrando para mim, fora do ar aqui, no seu livro, é isso? No livro que você fez, em relação ao Müller, a tradução, tem alguma citação? Não, do filho do Darwin, é um artigo que eu fiz, né, sobre a obra de Fritz Müller, né? E no qual, veja que frase interessante, fala o filho de Darwin. O filho de Darwin fez um apanhado aí sobre os estudos realizados sobre seu pai, né? Fez uma biografia aí sobre Darwin e ele coloca, olha, essa correspondência, quer dizer, a correspondência entre Fritz Müller e Charles Darwin, foi uma fonte de prazer para seu pai, né? Tinha até a impressão de que, de todos os amigos que seu pai não chegou a conhecer pessoalmente, porque eles nunca se encontraram mesmo, né? Fritz Miller foi aquele por quem ele tinha o maior apreço. Quer dizer, incrível, dos amigos que ele não conhecia, Fritz Miller era realmente o amigo de fato dele, né? Aquele homem relação, de confiança. E que relação, né, Luiz, de as pessoas não se conhecerem pessoalmente através de cartas, ficarem tão íntimas, né? Fritz Miller pediu uma foto de Darwin, né, e recebeu, só que essa foto, infelizmente, parece que se perdeu aqui pelo Brasil, né? E Darwin pediu uma foto de Fritz Miller, e Fritz Miller fez uma foto especialmente para mandar a Charles Darwin em 1865. Essa foto também... Essa foto está lá em Londres. Incrível, né? É, essa está lá em Londres, ela foi publicada, nós temos essa foto publicada hoje em dia, né? Então a gente tem acesso... a foto, não ao original, né? Incrível, que relação. E aproveitando, o mimetismo milleriano, o que você pode falar para a gente? O que seria isso? Pois é, a primeira forma de mimetismo descrita foi descrita por um biólogo inglês, o Bates, né, alguns anos antes. Fritz Miller achava muito interessante, né? Essa é aquela forma clássica, né, em que as borboletas, né, existem algumas que são amargas, algumas que são palatáveis, né, mas as palatáveis simulam no seu colorido as amargas, de maneira que as aves acabam evitando por desconhecer. Como existe uma dúvida, o pássaro aprende. É amargo ou não que ela é amarga? Ele fala, bom, é amargo ou não é? Então, na dúvida, eu não vou comer, né? Porque senão eu vou passar mal, né? E Fritz Miller, estudando, verificou que não apenas as palatáveis, né, apresentam um padrão de colorido similar às amargas, mas as várias amargas entre si também se parecem, e de grupos muito diferentes. Né? Então, essa forma é estudada até hoje, né, pelos biólogos, é uma forma ainda relativamente pouco compreendida, né, mas completamente aceita, e cuja dinâmica vem sendo estudada até os tempos atuais. Mata Atlântica ele também estudou. Fritz Miller morou sempre em Blumenau ou Florianópolis, né? E ele vivia em uma região de mata. Ele passou 45 anos de sua vida dentro da mata, que nós chamamos de Mata Atlântica. Publicou dezenas de estudos sobre a flora e a fauna da Mata Atlântica e foi e continua sendo até hoje o maior pesquisador brasileiro da flora e da fauna da Mata Atlântica. São 45 anos de estudo. Nossa, muita coisa, muitos artigos. Eu posso dizer pesquisador brasileiro porque ele se tornou brasileiro em 1856, formalmente, documentalmente. Ah, que legal. É, ele se tornou brasileiro. E até sobre esse estudo, até sobre isso, porque até ele virou brasileiro, ficou tanto tempo estudando a Mata Atlântica, e a gente vê, a gente percebe-se que pouco se sabe dele, não causa uma certa... Pouco se sabe porque ele está um pouco distante no tempo, né, século XIX, publicou muitos artigos, poucos artigos no Brasil, a maioria foi publicada fora, e a maioria também publicada em alemão. Né, como... Mas será que ele publicava fora? Não sei se você sabe até sobre isso. Ele não tinha tanto espaço aqui para se publicar, as pessoas... Porque, claro, a teoria, por exemplo, de Darwin, muitos acreditavam, outros não seguiam, outros não... Tanto que não, o Miller simplesmente foi até... porque no século XIX havia pouquíssimas revistas no Brasil, revistas científicas, né? O Museu do Rio de Janeiro, né, possuía um boletim, mas que não tinha uma saída contínua. Às vezes atrasava, né? Então Fritz Miller publicava lá também, né? Publicou, se não me engano, cerca de 11 ou 15 artigos lá no boletim do Museu Nacional, né? Porém, ele tinha mais facilidade de publicar fora. Principalmente porque muitos artigos, em verdade, ele mandava relatos extensos nas suas cartas, né, aos seus vários correspondentes. E esses correspondentes, às vezes, eles achavam tão interessantes essas cartas que transformavam as cartas em artigos e mandavam publicar. O próprio Charles Darwin mandou publicar várias das cartas de Fritz Miller na revista Nature. Né, que hoje é muito disputada, aí todo pesquisador quer ter um artigo, né, ou na Scientific American, ou na Nature, né? E Fritz Miller simplesmente mandava as cartas para Darwin, e Darwin falava, opa, isto vai para Nature, e mandava publicar na Nature. Oxe, que interessante. E ainda sobre Fritz Miller, reconhecimento em vida no Brasil ele teve? Muito pouco. Ele teve algum reconhecimento, evidentemente, mas foi muito pouco. Ele morreu como um cientista solitário lá em Blumenau. Ele recebeu na Alemanha dois títulos honoris causa, né? Foi uma titulação de doutor honoris causa ainda em vida, né? Por duas universidades alemãs. Recebeu convite para retornar, para se tornar professor em uma universidade alemã, e ele simplesmente recusou, né? Ele falou, não, daqui eu não saio, minha família está aqui, eu sou brasileiro e alemão, né? Gosto daqui, né? Adoro esse, né, meu cantinho aqui e vai ficar no Brasil. Ficou no Brasil. Desses artigos do Fritz Miller, algum você vai trabalhar com ele em relação à tradução ou não, Luiz? Os de Cupim já foram traduzidos, na verdade foram traduzidos pelo Zillig. A gente traduziu, ou estamos traduzindo também um artigo interessantíssimo chamado O Minhocão, né? É. Esse minhocão é um ser muito interessante, né? Que existe lá nas matas, né? Principalmente nessas matas mais fechadas, né? Você sabe que nos dias de chuva, né, a gente escuta muito barulho na mata, aqueles uivos, né? E você vê uns sulcos aí pelo solo, as árvores caem, né? Isso ocorre por quê? Porque existe um ser chamado minhocão, né, que sai das profundezas do solo, né, e sai derrubando árvores, abrindo valetas, né, deixando suas marcas por aí, né? Fritz Miller achou muito interessante esse ser, né? Colheu muitos relatos, tentou observar, sempre chovia, ele ia para a mata, tentava observar, nunca conseguiu encontrar nenhum. Mas ele obteve alguns relatos até bastante fidedignos, né, de pessoas que juravam para ele que tinham visto, né, esse animal morto, inclusive, né, descreveram para ele, né? Era um bicho grande, né, com vários metros de comprimento, né? E ele, como ficou em dúvida, falou, bom, se existe dúvida, mas são tantos os relatos, existe a possibilidade de que exista, então eu vou publicar, e publicou o artigo O Minhocão. Existe o minhocão? Bom, pelo menos é um ser mítico, né? E que existe assim, vai dentro da nossa imaginação. Em documentos, né? Existe, né? Em documentos existe, né? Mas eu acho que assim, faz parte do bom trabalho de um bom cientista, né? A gente sempre duvidar, né? É. E se a gente tem dúvida, por que não publicar? Né? Hoje em dia seria muito difícil publicar um artigo desses, mas eu acho que Fritz Miller foi até muito corajoso, né, de conseguir uma série de depoimentos de pessoas que ele considerava sérias e falar, poxa, olha, esses aí me garantem que é, né? Então, na dúvida, vai que existe. É melhor a gente deixar relatado do que nada escrever sobre o assunto. É como o monstro do Lago Ness, não é verdade? Ou até em filmes que a gente vê Anaconda, né? Aquela cobra gigante. Exatamente, né? É. E Fritz Miller também, então aproveitou e publicou. Fritz Miller também gostava de fazer poesias. Ah, é? Porque na época, veja, Fritz Miller teve 9 filhas. 9 filhas? Filhas, meninas, né? Incrível. Nasceu um homem e morreu logo depois. Nossa. Então ele não teve nenhum herdeiro homem. Ele tinha 9 filhas, né? Alguma seguiu o caminho dele? Estava seguindo o caminho dele, mas essa viajou para Berlim e acabou falecendo lá. Então ele perdeu justamente a única herdeira científica, né? Ficou sem nenhum herdeiro científico. E você está falando das filhas, desculpa, eu te cortei, perguntando sobre... Ah, sim. Na época, as meninas, né? Então, todas moravam ali em Blumenau, ou frequentavam Desterro também. Mas Fritz Miller sabia que as escolas não eram boas. Então ele gostava, né, de complementar aquela formação escolar, né, ele mesmo ensinava as suas filhas. E para que elas aprendessem, né, e gostassem de aprender, ele fazia poesias para elas, né? Então fazia poesias sobre o pica-pau, o vagalume, os animais próprios ali da mata, né, da região, né, sobre o palmito, né? Sobre a arara, né? Isso foi preservado? Existem fragmentos dessas poesias preservados lá em Blumenau. As poesias existem todas. Foram inclusive traduzidas já para o português. É. Né? Editadas sob a forma de um livro, um dos poucos livros que existe aí, mais um, né, que existe sobre Fritz Miller também. Né? E alguns fragmentos dessas poesias existem, eu também documentei, fotografei. Né? Luiz, de material sobre Fritz Miller, você tem muita coisa? Você... Eu tenho algum material que eu consegui reunir. Tenho também reunido algumas obras de artistas brasileiros sobre Fritz Miller. Alguns que voluntariamente cooperam, né? Então, e algumas obras que eu encomendo, às vezes, a algum artista, né? Então, eu tenho ali um conjunto de umas 10 ou 12 obras de artistas brasileiros. Você está planejando fazer mais alguma coisa sobre Fritz Miller? O que você está planejando sobre Fritz Miller? Sobre Fritz Miller ainda, a gente pretende fazer uma exposição que circule pelo Brasil, sobre a forma de painéis, e continuar publicando, né? Continuar estudando, continuar descobrindo novidades sobre ele, né? Continuar escrevendo algo, enfim, continuar tentando fazer com que a equipe cresça, né? Porque a nossa equipe ainda é muito pequena, são os professores lá em Florianópolis que se uniram, felizmente, numa equipe muito boa, né? Aqui em São Paulo, pouquíssimos, né? Sou eu e mais um. No Rio de Janeiro, né, são mais dois colaboradores, mas precisamos de mais gente trabalhando, né, nesse tema. Porque o material, com certeza, é riquíssimo. Material muito rico, a história da ciência brasileira é muito bonita, a história de Fritz Miller é bonita e é muito importante para nós também. Importante porque, veja, sabe que muito livro didático ensina coisas que foram descobertas por Fritz Miller. E a gente nem sabe que é o Fritz. E a gente nem sabe, né? Porque ninguém fala pra gente. Olha, Fritz Miller, né, descobriu isso. Por exemplo, né, existem aquelas árvores, a embaúba, né, que tem as formigas, né? Isso já era conhecido, mas Fritz Miller estudou minuciosamente essa relação das formigas com a árvore e descreveu isso cientificamente. Então, isso se tornou conhecido pelo mundo todo. E das próprias cartas também, né? A gente desconhece. A gente desconhece essa troca também, de cartas. Essa, né, troca de carta, que era tão íntima, né? Na verdade, era uma troca de cartas entre amigos mesmo, né? Fritz Miller também, por exemplo, eliminou uma grande briga que havia na época, né? Que os pesquisadores discutiam se os ninhos dos cupins tinham sempre uma rainha, né? Ou se essa rainha era uma bobagem que alguém tinha visto uma ou outra vez, né? Fritz Miller pegou o seu machado, foi lá, estudou vários ninhos de cupim e falou: olha, todo ninho de cupim tem uma rainha e tem um rei também, tem um casal real. E esclareceu de uma vez por todas esse assunto. Pronto, depois que ele comprovou, né? Isso virou praticamente de domínio público, né? E hoje todo mundo fala, mas ninguém sabe que foi Fritz Miller que fez essa comprovação. Fritz Miller também foi o primeiro pesquisador a fazer um grande estudo da fauna de bromélias, né? Aquelas plantas epífitas, sim, bonitas, né, que acumulam água. Ele viu que naquela água, né, aquele balde de água das bromélias, né, tem uma fauna que se cria ali gigantesca. E ele descreveu, inclusive, o único crustáceo conhecido, né, que ocorre nas bromélias foi ele que descreveu também, além de insetos específicos desse ambiente das bromélias. E sobre o trabalho do Fritz Miller, que deu origem a tudo para você, que foi exatamente sobre os cupins, o que mais chamou a atenção em relação a esse estudo sobre cupins e o que o Fritz Miller estudou sobre os cupins? Primeiro que, no passado, eu achava que eram trabalhos relativamente simples, meio simplórios, né? E depois que eu acabei recebendo esses trabalhos traduzidos, fui estudar esses trabalhos, eu vi que são trabalhos magníficos, fantásticos, com uma quantidade de informação gigantesca, que fazem uma visão geral sobre a fauna ali da região de Santa Catarina, da região leste de Santa Catarina. Fritz Miller foi o primeiro a descrever no mundo esse fenômeno, né, da presença do casal real em todos os ninhos de cupim. Foi ele também o primeiro no mundo que viu que existem cupins que fazem ninho subterrâneo. Foi ele o primeiro no mundo também que viu que nas castas, que comprovou que nas castas neutras dos cupins, ou seja, do soldado, operário, existem tanto indivíduos machos como fêmeas. Só que as gônadas são atrofiadas, então eles não reproduzem. Né? É diferente das abelhas, em que todas as abelhas são fêmeas e o macho surge somente numa determinada época. Isso. Ou das formigas também, né? Nos cupins não, todos os cupins têm o macho e tem fêmea, só que alguns são estéreis. E há briga exatamente pela espécie em relação aos cupins? Há uma briga entre eles para a sobrevivência entre os cupins? Existe isso, Luiz? Também existe, claro, também existe. Mas ele fez muitos estudos de biologia, né? Fritz Miller aproveitava para estudar de tudo, né? Depois ele, trocando informação com Darwin gostava muito de estudar botânica, de estudar plantas. Né? E Darwin, nas suas encomendas de pesquisa para Fritz Miller, falou: olha, observa as trepadeiras. Fritz Miller saiu, observou tanto sobre trepadeira, mandou um relato tão gigantesco a Darwin, que Darwin mandou publicar o relato dele com as figuras que ele mandou, e ficou sendo assim o primeiro artigo botânico de Fritz Miller, né, publicado por encomenda de Darwin, né, e publicado sob os auspícios do próprio Charles Darwin. Luiz, falando um pouquinho de você agora, por que o estudo de cupim? Né? Você é biólogo e médico, e por que você se interessou sobre os cupins? Eu sempre gostei de insetos, desde criança. Né? Eu, quando eu fiz o ginásio... Ou seja, você queria ser biólogo desde criancinha, desde pequenininho? Não desde pequeno, eu já gostava de ciência, sim, de astronomia, né? Mas quando eu estava no quarto ano do ginásio, atual oitava série, né? A nossa professora da época, né, ela ensinou para a gente zoologia, botânica, e eu me encantei com os insetos, né, achei muito interessante. E fiz o colegial estudando insetos, né, fui atrás dos insetos, me apaixonei pelos insetos, né, eu gostava muito de coleóptera, de besouro nessa época, né, e resolvi que iria cursar biologia exatamente para estudar insetos. Então, entrei no curso de biologia depois fiz estágio aqui em São Paulo no Museu de Zoologia da USP, né? E trabalhando com besouros, né, eu fui convidado a estudar um grupo de besouros muito interessante, que são besourinhos minúsculos, simbiontes dos cupins, simbiontes verdadeiros, vivem dentro da colônia de cupim. Né? Estudei esse grupo e desse grupo para passar aos cupins foi um passo, né? E logo me encantei com os cupins. Aí fiquei nos cupins desde 1978. Agora vamos só uma pergunta de um leigo, né? Em relação a um biólogo. Cupins tem todo o Brasil? Todo o Brasil, todas as regiões tropicais, tem bem ao sul também na Argentina, né? Existem aí umas 300 espécies de cupins no Brasil e umas 2.800 espécies pelo mundo. Agora, ao contrário do que você imagina, né? Já vou até respondendo antes vamos de você lá, perguntar, né? Eles são benéficos, não são... São maléficos. Não são maléficos, muito pelo contrário. Isso, né? Da madeira que a gente fala. Pouquíssimas espécies de cupim são prejudiciais, muito pelo contrário, né? A maioria das espécies é benéfica, extremamente benéfica ao solo, né? O solo das pastagens depende dos cupins para se tornar um solo revolvido, macio, onde a grama consegue crescer, o solo dos cultivos em geral, eles lucram muito com o trabalho dos cupins. E os maléficos seriam os que trabalham, ou que atacam a madeira? Seria os isso? Maléficos são poucas espécies, é menos de 10%, seria mais ou menos 5% da quantidade de espécies conhecidas, causam algum tipo de prejuízo, ou nas áreas urbanas para a madeira, ou em alguns cultivos. Né? E por que eles fazem isso, Luiz? Porque, veja, as espécies urbanas que nós temos, né, hoje em dia, e eu posso aí me apoiar nos estudos feitos por Fritz Müller também, as espécies mais prejudiciais que nós temos hoje nas cidades brasileiras, elas são geralmente importadas de outras regiões do mundo. Ah, é? É, são espécies que vieram de fora e, portanto, são pragas. Assim como as baratas também são, os ratos são importados, os pardais, os pombos, e todas as pragas que você citar, todas elas são importadas, né? Os cupins também. Uma ou outra espécie da fauna brasileira é praga também, né? Mas as principais das pragas urbanas são importadas e os cupins não fazem exceção a essa regra. E até mais uma pergunta de leigo, mas é importante ter um biólogo aqui para explicar até de forma didática que a gente convive com o cupim nessa parte, né, da vida em relação à madeira. Mas o porquê a madeira? Tem essa explicação do porquê a mauá? A maior parte dos cupins não consome madeira, a maior parte dos cupins consome solo, diretamente o solo, ou resíduos orgânicos dispersos pelo solo. Então, esses cupins, eles são benéficos. Eles fazem um trabalho tão benéfico quanto aquele realizado pelas minhocas. Tá. Só que, veja, as minhocas são muito importantes nos ambientes de clima temperado. Então, na Europa, os ambientes de clima mais frio, né? Nas áreas tropicais, o cupim faz o trabalho e a minhoca só leva a fama. É assim? É assim que funciona. E até aproveitando, Luiz, você também trabalha com perícia médica no IML? Também, é isso? Sou médico legista e médico ginecologista. Agora o meu emprego público é no Instituto Médico Legal de São Paulo, no Posto Central. E como é perícia. Isso, Luiz? Você acaba absorvendo tudo? Como que é? Eu acho que é um trabalho, claro, o que você escolheu, o que você quis fazer, mas para nós que observamos assim, é um trabalho pesado, Luiz? É um trabalho relativamente pesado para quem está de fora. É claro que a gente acaba encarando mais sobre o ponto de vista pericial do que sobre o peso do trabalho, né? Eu hoje em dia também faço muita perícia de edificação infestada por cupim. Então, quer dizer, no final mudo o meu objeto de trabalho, né? A minha formação médica, como perito médico, me deu um preparo especial para trabalhar nas questões relativas à infestação termítica, principalmente nas áreas urbanas, né? A gente acaba adquirindo a visão do perito ao avaliar uma infestação por cupim. Mas o começo como perito foi difícil para você, Luiz? O começo? No começo sempre é um pouquinho mais difícil. A gente fica... Claro, a gente tem que suplantar, que superar aquela fase inicial. É traumático choque, o início? Né? É. Mas não é traumático, não. Só um choque inicial. Porque, na verdade, o ambiente é muito bom. Os profissionais são muito bons, os profissionais são muito sérios, todos eles. Os chefes apoiam muito o nosso trabalho, né? Eu não encontrei nenhuma dificuldade de relacionamento humano, muito pelo contrário, né? Sempre encontrei muito apoio e pessoas, contrariamente àquilo que o leigo imagina, que seriam pessoas soturnas, esquisitas, Não, são todos sorridentes, todos alegres, normais, né? Felizes, normais, né? Felizes com a vida, né? Então a turma está... Tá sempre alegre. Isso como é muito que é para você, Luiz? Praticamente é trabalhar com extremos, né? Biologia em relação à origem da vida, à evolução, e ao mesmo tempo no ML, que seria vai o fim, a vida, por exemplo. E às vezes a gente faz um parto também, né? De maneira que é o início da vida também, né? Eu acho tudo isso é a grande beleza que existe nas nossas profissões. Ou seja, você praticamente está em todas as partes da origem da espécie, do fim, do início ao fim. Do início ao fim da vida e mais a evolução das espécies, exatamente. Incrível. E como, né, que é para você, então, trabalhar com tudo isso, Luiz? Para mim, eu acho tudo isso uma grande beleza, né? Isso, para mim, dá uma luz especial para a minha vida. Ah, que legal. E ainda voltando a falar de cupins, você falou edificações. Sim. Cupins estão se alastrando ou está tudo controlado? Eles estão espalhando na área geográfica, né? Cada vez mais, né? Movido por transporte, os cupins acabam sendo exportados para outras cidades, vão atingindo regiões do país cada vez mais distantes, onde eles não existiam no passado, né? Então é uma praga em franca expansão. Nas regiões em que existem, é claro, eles causam um transtorno bastante grande, mas eu diria que esse transtorno ele já atingiu um nível de estabilidade. Aqui no centro de São Paulo, por exemplo, o estrago já é estável, né? Agora, ele vai gradualmente ampliando para as regiões periféricas e começa a causar transtorno onde previamente não existia o problema. E para agradecer a sua presença aqui nos estúdios da Jovem Pan, você acredita pelo que você apurou, estudou sobre Fritz Miller, ele merecia pelo menos ser um tema, por exemplo, de um filme? Eu acho que devia ser. Você sabe que Fritz Miller é o único cientista brasileiro que tem estátua em praça pública. Uma estátua de corpo inteiro. É. Né? Lá em Blumenau. Existe uma estátua de corpo inteiro. Foi inaugurada no ano de 1929. E quem fez o discurso, né, de inauguração dessa estátua, você conhece. Foi o Roquette Pinto. Ah, né? Erigary Roquette Pinto. Né? Um dos indivíduos que introduziu o rádio em nosso país. Não é verdade? Roquette Pinto era diretor do Museu Nacional do Rio de Janeiro. Na verdade, ele é um antropólogo, né? Um cientista, né? E ele fez o discurso, né, de homenagem, de inauguração dessa estátua. Então, Fritz Miller é o único, dentre os grandes cientistas que nós temos, que tem uma estátua em praça pública. Ou seja, teria uma história belíssima para ser contada, por exemplo, claro, que no cinema são... Sob a forma de um filme. Duas horas, mas seria, pelo menos, até um resgate à memória, uma homenagem a tudo que foi feito pelo... Fritz Miller, você acha pelo menos algo dessa forma, né? Eu, se pudesse, se eu tivesse a inspiração, né? Claro, faria um longa-metragem, mas acho que enquanto esse longa-metragem não surge, pelo menos alguns curtas aí, falando sobre a vida científica de Fritz Miller, seriam muito bem-vindos. Até você poderia ajudar um pouquinho, né, Luiz? Com certeza, estamos pelo aí para isso feito, mesmo. Né? Luiz, olha, Luiz Roberto Fontes, que é biólogo, médico também, estudioso do Fritz Miller, que no popular, né, para o ouvinte que está escutando, trocava correspondências com Charles Darwin. Eu agradeço muito a sua presença aqui no estúdios da Jovem Pan, esse sábado aqui no Rádio ao Vivo. Muito obrigado e boa sequência no seu trabalho. Parabéns aí pelo estudo muito da história do Fritz Miller, que realmente eu particularmente não conhecia. Você mesmo dizia que quando foi estudar cupins, não conhecia da troca de correspondências envolvendo Fritz Miller e Charles Darwin. Eu acredito que a partir daí, quem sabe, muita gente conheça essa história importante e rica, que é um cientista brasileiro que fez uma história tão importante aqui no nosso país. Muito obrigado, Fred Júnior. E o seu programa, né, com toda essa audiência, também com certeza auxilia a gente nessa divulgação de Fritz Miller. Um grande abraço para você. Ótimo 2010. Igualmente. Aí agradecendo Luiz Roberto Fontes aqui no nosso Rádio ao Vivo, 23 horas e 30 minutos em São Paulo.